beat envolvente que ela gosta. É na sequência da envolvente que ela trava. E é do beat envolvente que ela gosta. Quem é? O anônimo. Fala do que eu tô cansado. Felipe original. Tá ligado? Eu fiquei. Sou no beat. Quero ver você bailar. O teu movimento me deixou sem ar. Menina, tá ligada que eu sou seu fã. Joga na malícia até de manhã. Chega pra cá, pode colar. Sente a pegada que faz balançar. Sabe que hoje nós vamos embraçar. Joga essa raba, me faz delirar. Chega pra cá, pode colar. Sente a pegada que faz balançar. Hoje até de manhã. E é do beat envolvente que ela gosta. É na sequência da envolvência que ela trava. E é do beat envolvente que ela gosta. E ela trava, trava, trava, trava e joga no beat envolvente. Pé, deixa ela empinar. Pé, faz bunda levitar. No pé, ela quer provocar. Vai jogando essa raba. Para, deixa ela empinar. Para, faz bunda levitar. Para, ela quer provocar. Vai mexendo essa raba. E é do beat envolvente que ela gosta. É na sequência da envolvência que ela trava. E é do beat envolvente que ela gosta. E ela trava e joga no beat envolvente. Que ela gosta. Vem na saliência, joga na sequência. Mostra teu talento e vem jogando na envolvência. Vem na saliência, joga na sequência. Mostra teu talento e vem jogando na envolvência. Chega pra cá, pode colar. Senta a pegada que faz balançar. Sabe que hoje nós vamos brasar. Joga essa raba, me faz delirar. Chega pra cá, pode colar. Senta a pegada que faz balançar. Hoje até de manhã. E é do beat envolvente que ela gosta. É da sequência da envolvência que ela trava. E é do beat envolvente que ela gosta. E ela trava e joga no beat envolvente. No beat que ela gosta. No beat.